André Cedês, o Moral de Bicoara. Você já sabe. Pivete é sal, olha as comadres passando mal, que legal. Hoje tem já acionei o canal, tá nevando em Fortal, já resgato Manaus. Mas vai pela sombra, quem tá andando com Deus nunca se assombra. Os homens tão na esquina, cortando a lombra. Beijozinho no titãzinho, vai cortando a onda. Nunca vi mais grande. Quadrada na beca de veludo, ninguém sabe. Tu vai acabar tomando susto. Olha o caminhado, o elemento é um passo bem lento. Vai fechando o tempo, canhão, faca na cintura. Disposição pra tombar, duas viaturas. Portaste tão a mistura. Morando na praia e mesmo assim a vida é dura. Tá geral suave e do nada o clima muda. Vai passar na frente, a máquina te costura. Ela te costura. Quadrada na beca de veludo, ninguém sabe, eu quero tudo. Vai botando a fé no submundo, da hora tu vai acabar tomando susto. Tu vai acabar tomando, não pensa, adianta, tu tá inteirado. Que o nego é considerado, que anda com vários do seu lado. Da oeste pra zona sul, é o terror do Pirambu. Veio pra arrastar todo mundo. E é ele que faz a beira, que traz o ser. É a briga, é a bagaceira. Tu é o peixe e a nada. Muita experiência, 10 anos de caminhada. Tá sempre se arriscando na missão, mas nunca falha. Quadrada na beca de veludo, ninguém sabe, eu quero. Vai acabar tomando susto. Tu vai acabar tomando susto.